Laura. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos terça-feira, dia 20 de dezembro de 2023, e vocês estão na companhia de Lourenço com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Ora, então espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, da saúde, e para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho e muita coragem, que está fresquinho. Nós não estamos no tempo do verão, está apenas hoje com 3 graus e à tarde 8 graus. E para quem viaja, uma ótima viagem também, e tudo de bom, e que façam muito cuidado nas estradas. Ora, e vamos começar com as nossas belas músicas. Estarei aqui na vossa presença das 9 até ao meio-dia, e abrimos então a nossa emissão com quem? Com Amado Batista, Não Se Afaste de Mim. Não, mas eu espero que você não se afaste de mim aí desse lado. Então ligue-se à Rádio Arcancel 96.2 e ouça e fica à escuta das belas músicas portuguesas. E então vamos continuar com as músicas, e vai ser com Marco Paulo, Na Hora de Adeus. Na hora do adeus, amor, não digas nada. Saber para onde vais dói mais que o teu silêncio. Na hora do adeus, não inventes palavras, nem demonstres que de mim tens pena. Fecha a porta e, se quiseres apenas, volta atrás, despede-te de mim do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Pensar que ainda me queres na hora do adeus. Na hora do adeus, amor, nada me diga. 9 horas e 13 minutos, e então estamos à escuta de Marco Paulo, Na Hora do Adeus. E há um bocado eu disse que hoje éramos o 20 de dezembro, ainda eu ando avançado nos dias, não é? Ora, hoje então somos o dia 19 de dezembro de 2023, não o 20, 20 será amanhã. Eu já ando com pressa de chegar ao Natal, se calhar. Então, uma ótima manhã, e fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Deita-te comigo nestes lençóis de linho. Pensar que ainda me queres na hora do adeus. Dá-me só um beijo e um último carinho.

te. Nunca quis acreditar que esta frase eu ouvia de dizê-la com saudade. Chorar e sofrer tinha que ser. Nunca tive este pronúncio no meu peito, pois pensei num ser um caso do momento que tu ia esquecer, mas acabei de saber que só me resta dizer. Tinha que ser, porque eu para ti não era nada, não era eu que tu amavas, e apenas eu não queria ver. Tinha que ser, no fundo esteve sempre escrito, só eu é que andava iludido, por isso custa mais dizer. Tinha que ser, tinha que ser. Estava longe de pensar que estas palavras um dia por mim iriam ser faladas, mas acabei de saber que te vou mesmo perder. Então, e vimos de ouvir Leandro, tinha que ser. E são 9 horas e 30 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcanciel. E então vamos passar uma página do pub e a seguir viraremos com as nossas músicas. Até já. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate. Oui, esse. Le samedi 3 février 2024, Radio Arc-en-Ciel organise son bal des amoureux au Bail dos Namorados. Pour la première fois sur Orléans, Zé Amaro et son orchestre venu du Portugal. La première partie sera assurée par DJ Mocker. Vente des billets en pré-vente à 15 euros dans les locaux de Radio Arc-en-Ciel ou au 07 60 18 65 41 ou bien au 02 38 43 50 0. Prix du billet sur place, 20 euros. Enfants de moins de 10 ans, gratuit. Réservez vite et venez nous rendre visite le samedi 3 février. Ouverture des festivités à partir de 20h avec un service snacking sur place. Le 3 février à la salle de Montisson à Saint-Jean-de-Blanc, le grand

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000. Ora, são 9 horas e 36 minutos e 40 segundos e estamos aqui na Rádio Arcancel 96.2 e então vamos continuar com as nossas músicas. E vamos continuar com quem? Com Tebe Feberes, Onde Estão Teus Olhos Negros. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel 96.2. E vocês estão na presença de Lourenço e eu desejo boas festas a todos e um Feliz Natal para todos. Então, vamos à música. Não tenho mais prazer, só tristeza. Soleil sur Arc-en-Ciel. Minutos, eu chamo Lourenço e desejo-vos um ótimo Natal e umas ótimas férias para todos e muita, muita saúde que é preciso. A estrela guia do menino Jesus. seja sempre Natal. Menino continuamos com nossas músicas e desta vez então é Marco Paulo, Eu Tenho Dois Amores. De qual eu gosto mais, mas não tenho a certeza. De qual eu gosto mais, eu tenho dois amores que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais, mas não tenho a certeza. Enquanto ninguém sabe, somos felizes os três. E vamos continuar então com Marco Paulo, Mais e Mais Amor, Cada Vez Mais. O que a gente quer é muito mais amor. Uma ótima manhã para vocês. Mais e mais amor, que amor tão louco. Tão pouco. continuamos então com Santa Maria. Vou escrever o que perdi. São exatamente aqui nas ondas da Rádio Arcanciel 10 horas, e vamos continuar e viemos de escutar Santa Maria, vou escrever o que perdi, e vamos continuar então com mais esta bela música de Marco Paulo, Lágrimas de Amor. Então vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com as manhãs românticas aqui, com belas, belas músicas. Então, até já e uma ótima manhã. Sinto e que imagine o quanto eu choro para que um dia tu também sintas no corpo o meu sofrer e toda a angústia que me causaste. Quero que saiba que sinto fogo

escrevendo para contar-te. Tentei ter ódio e desprezar-te, como fizeste para eu ter amor. Até cheguei a querer vingança, mas dei razão no fim de contas ao que esta carta vai dizer. Não vale a pena tentar esquecer quem não se esquece, nem apagar o amor de sempre com outro amor no seu lugar. Sabendo que tens outro, eu nunca deixo de te amar. Não vale a pena tentar esquecer quem não se esquece, nem apagar o amor de sempre com outro amor no seu lugar. Sabendo que tens outro, eu nunca deixo de te amar. Se ela soubesse o quanto a quero, que ela é rosa em meu jardim, e quanto é meu desespero por ela não saber de mim. Se ela ouvisse o meu desejo, a minha prece, e que só ela é a metade de mim, o quanto a quero, ai meu Deus, se ela soubesse. Que Deus me ajude e que lhe diga por fim. Se ela soubesse o quanto amo, que é mais amor que o universo. Se ela soubesse o quanto a quero, o quanto a venero, é dona de mim. Meu Deus do céu, se ela soubesse, já não sofria tanto assim. Se ela soubesse o quanto a quero, que ela é minha razão de vida. Se ela soubesse o quanto imploro, o quanto eu choro por não estar aqui. Se ela soubesse tudo o que eu sinto, alguém lhe diga por favor. Ai, se ela soubesse quanto eu choro por amor. Solta-te, liberta-te, abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite. Cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade.

Então, viemos de escutar Susana, hoje voltei o abelo. Isso, ela voltou o abelo hoje, muito bem. O que a gente quer é ver-se uns aos outros. Então vamos continuar com as nossas belas músicas românticas e vai ser com quem? Com os nossos Canta Bahia Morangos de Nordeste. Então, uma ótima manhã aí desse lado e espero que vocês estejam todos à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e que estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, dia 19 de dezembro, que estamos quase a chegar ao fim do ano e ao Natal, mais perto do Natal do que o fim do ano. Então, fiquem bem, à boa escuta e uma ótima saúde. Seus olhos se facinham logo, se meceu. Os meus amigos falam que eu já estou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui no Nordeste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Oh, ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Isso é que eles falam que sou um sonhador. Batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Bela canção que vimos de escutar do Canta Bahia. E vamos continuar com as nossas belas músicas e são 10 horas e 23 minutos e estamos quase a chegar ao nosso meio da emissão, ao meio da emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E então eu tenho aqui já uma música pedida, um disco pedido, que é da parte de Manuela de Araújo, para o seu marido, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo Rosi e todas as suas colegas de trabalho, e para todos que ela deseja um Feliz Natal também, e não esquecendo os animadores e auditório da rádio Arcanciel. E vamos passar então a canção dela e a bela música preferida que ela adora, que tem por título Tony Carreira. Que esta música está no top 1 aqui na Rádio de Arcanciel 96.2. Vamos escutar esta bela canção que ela adora. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Si j'ai pu te blesser parfois. Sans toi, ce sera trop difficile. Ora, então aí vimos de escutar o Tony Carreira Resto, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E vamos continuar com o nosso artista José Alberto Reis, Se Me Encontrares Por Aí. A gente, quando quer, encontra. Ora, então vamos escutar esta bela música. A luz dos meus olhos e do sorriso do meu coração. Lembras-te ainda da cor dos meus sonhos quando eu fui a tua paixão, quando eu fui tua paixão. Se ainda pensas que sou o que era, o mar da esperança, uma corda maior, alma florindo como a primavera, como a Deus. Já não sou como a Deus. Quem fui já não sou. Se me encontrares por aí, tu vais ver um mendigo de amor, um farrapo vestido de dor, um guerreiro entregue ao destino. De caminho, lembras-te ainda da felicidade que eu respirava por estar aqui. Hoje é uma sombra que ficou saudade e me fez de mim e me fez metade de mim. Se me encontrares por aí, tu vais ver um mendigo de amor, um farrapo vestido de dor, um guerreiro entregue ao destino. Caminho. proibimos de escutar José Alberto Reis, Se Me Encontrares Por Aí. E vamos continuar e vamos então passar aqui mais um disco pedido que foi da parte do Cerveza. Para todas as pessoas que vão descer ao Portugal, diz ele que eles que vão devagar porque têm muito tempo para lá chegarem. E ele pediu-me então o Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante, e é verdade, isto mais vale um pé no trabão do que dois no caixão. Vocês, quem vai lá baixo para passar Natal, que vá muito, com muito cuidado, e vocês têm muito tempo para lá chegarem, e é melhor chegar mais tarde um bocadinho do que a gente, às vezes, por um minuto, perder tudo. Então vamos ouvir esta canção, que é uma canção que foi verdadeira, que aconteceu. Então vamos escutar Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Isto foi passado em agosto, mas nós não estamos em agosto, estamos em dezembro. Há muita, muita gente que irá lá abaixo, mas tenham muito, muito cuidado. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o desastre que é seu. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Ora, isso é verdade, vocês vão todos devagar que têm tempo para lá chegar. E então eu também desejo boas festas e um feliz Natal para todos que vão descer a Portugal. Então vamos ficar com a música e continuamos com a nossa Ana Malhoa. Beija-me mais uma vez. Ei, olha, mais uma vez beijar também não é nada mal. Vamos então escutar esta bela música. Thank you.

eu te envio esta mensagem para te dizer que já esqueci a nossa briga. Já esqueci. Logo à noite ao chegar, só quero te abraçar, luz da minha vida. É verdade que discutimos, mas já esqueci a razão. Logo à noite ao chegar, meu amor, eu vou te amar de alma e coração. Logo à noite vou ser teu, só teu, muito teu. Vou dar voz ao coração, soltar a minha paixão e dar tudo de mim. Logo à noite vou ser teu, só teu, muito teu. E quando o cansaço chegar, um abraço te vou dar e adormecer feliz. Se não estou em paz contigo, se não estou, sinto-me triste e sozinho. Sinto-me só. Não há luz no meu olhar, vontade de sonhar, e é triste o meu destino. Por amar-te tanto assim, tanto assim, eu vou dar tudo de mim. Vou ser teu cada segundo, e nada deste mundo me afastará de ti. Logo à noite vou ser teu, só teu, muito teu. Vou dar voz ao coração, soltar a minha paixão e dar tudo de mim. Logo à noite vou ser teu, só teu, muito teu. E quando o cansaço chegar, um abraço te vou dar e adormecer feliz. Ao coração, soltar a minha paixão e dar tudo de mim. Logo à noite vou ser teu, só teu, muito teu. E quando o cansaço chegar, um abraço te vou dar e adormecer feliz. Ora, e viemos de escutar então Emanuel, logo à noite vou ser teu. E são 10:52 e vamos continuar então com a nossa música, mas tenho aqui uma música pedida, que é da parte de Ser Agostinho Monteiro, que agradece esta música à senhora Esperança, que ela esteve hospitalizada e está um bocadinho mal, com pouca saúde também e tudo, mas que está em casa para passar o Natal com a sua família. E então ele deseja tudo de bom, muitas melhoras, e eu também desejo tudo de bom e que tenha muita coragem e que ande para a frente. Ora, e então vou passar aqui o Graciano Sagra, que ela gosta muito de ouvir este cantor, e com o título que tem Amor Sagrado. E então para ela um amor sagrado, e que tenha um ótimo dia, tudo de bom, e eu desejo-lhe as minhas melhoras. Então vamos escutar esta bela canção, e para todos os que estão doentes também, e muita coragem para eles e para toda a família. Então vamos escutar Graciano Sagra, Amor Sagrado. Lindo era o teu amor, tanto carinho me davas,

tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate para botar no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate para botar no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate para botar no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Ora então, vocês não se esqueçam, no dia 3 de fevereiro, que estará na Sala de Montição José Amaro, a público vocês bem de escutar. E vamos passar então aqui uma cançãozinha dele, Zé Amaro, Como Não Ter Saudades Nossas. É para vocês ouvirem uma cançãozinha ou duas deste artista que vai estar cá no dia 3 de janeiro na Sala de Montição, a São João de Belém. Como vou viver sem ti? Sem os teus beijos, sem o teu abraço, sem o teu sorriso. Tenho saudades do teu toque no meu rosto, da tua voz a sussurrar no meu ouvido. Sem o calor do teu corpo, pois e dá rosas amarelas seguir dá rosas brancas e dá outras encanadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Ora, então estamos à escuta de José Amaro, roseira enxertada. Pois ele, quando estiver na sala do mundo de São, em São João de Belão, vai ter muitas, muitas roseiras à beira dele. Então, escutem bem e não se esqueçam, no dia 3 de fevereiro, que ele estará na sala da Multição a São João de Belão. Vai chorar quando sentir que você me perdeu. Ora, vimos de escutar Lucas e Mateus vai rindo. 11 horas e 15 minutos aqui nas ondas do Rádio Arcancel 96.2 e vamos ficar com o nosso Neldon Sonne Ned, que tem o título da canção Domingo à Tarde. Ora, então o que é que vai fazer domingo à tarde? Domingo à tarde eu acho que vocês vão prepararem as coisinhas para o Natal, que é de domingo para segunda. Então vamos ouvir esta bela música de Nelson Ned, o que faz domingo à tarde. O que é que você vai fazer tarde? Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Distância e do tempo eu não posso esconder.

esquecemos que nada pudesse mudar. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, clamei por você. Espinhos, só flores deixou. E juntos andando na estrada, esquecemos que nada pudesse mudar. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, clamei por você. Nossa história teve um fim. Foi um amor sem planos, tinha que acabar assim. Foi um amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém. No fundo eu já esperava, um adeus tinha que haver. Somente não contava, senti não poder viver. Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi é que eu entendi que depois de ti, depois de ti mais nada. Pensou não tem cor. Depois de ti mais nada, apenas dor na alma, em paz para me acalmar, mais nada em teu lugar. Depois de tanto tempo, só agora dou valor. Levo sofrimento, mas o meu é bem maior. Como fui inocente, foste embora e eu deixei-te. O que é que eu não vi? Sem ti não há amor. A vida vida não tem cor. Depois de mais nada, apenas dor na alma, nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar. Ora, aí vimos de escutar Tony Carreira, Depois de Ti, Mais Nada. E vamos então ficar com a nossa música, e tem aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Arthur Teixeira, de Châteauneuf-sur-Loire, que deseja um ótimo dia para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, e também para todos os doentinhos que, do mundo. E um bom Natal a todos também, e não esquecendo o animador e o auditório da Rádio Arcanciel 96.2. E vamos então escutar o José Cid, A Cabana Junto à Praia. Bonita canção que esta é, mas já é muito antiguinha, já tem 13 anos esta canção, e vamos ouvir. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor, e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar.

Como

falada, lugar de má fama. Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, e se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ele era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. Minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama no som de cristal. O tempo não levou a saudade. Não esqueci a dor de te ver partir. São noites sem dormir, perdido por aí. Eu não quero viver se não estiveres aqui. Quanto mais o tempo passa, mais te quero ver. Diz-me o que é que eu faço se eu sem ti não sei viver. Diz-me como vivo sem te ter a meu lado. Diz-me como sigo se estou preso a um passado. Não sentir a solidão que tenho em ficar aqui no teu lugar. Que assina-me a fingir que posso voltar no tempo para poder fugir este eterno silêncio. Deixaste para me assombrar aqui no teu lugar. No espelho um homem sem ti para me guiar. O que será de mim? E no teu abraço é onde eu quero ficar. Diz-me o que é que eu faço se eu sei. Revivendo o meu castigo no meu quarto de saudade. como fosse amor. 11 horas e 59 minutos, estamos a um minuto do meio-dia e é com esta bela canção que eu acabo a minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas. Então, marcaremos encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser, com mais uma missão que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, e quanto a mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã. Espero que fosse igual com vocês aí desse lado e que estivessem contentes com a minha missão e com as minhas belas músicas. Então, desejo-vos um ótimo dia, tudo de bom, muitas felicidades, muita saúde e bom Natal. E então estarei cá sexta-feira para festejar as festas. E vou-vos deixar com a RDP Internacional. E um grande abraço para vocês todos e um beijinho. Tchau, tchau e até sexta-feira, se Deus quiser. 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores.